está minha alma e os meus problemas tentam me abater. Eu simplesmente espero no silêncio até sentir tua presença. Me levantou acima das montanhas, me levantou para andar por sobre o mar. Forte sou estando em teus braços. Me levantou melhor do que eu sou. Desperta em mim, fome pela vida. Meu coração tão imperfeito é, mas ao sentir o brilho da tua glória, eu quero viver a eternidade em ti. Me levantou acima das montanhas, me levantou. Melhor do que eu sou.